chamada. Por favor, recarregue seu celular. É muito bom. Hoje nem vou dar fim. Onde é que tem o suco gummy? É suco com veneno. Suco com veneno. Suco com veneno, maluco, é nóis mesmo. É do subão ao Gold Label da Vinho. Chego mesmo, suco com veneno. Espera só um pouco, vou ali buscar o gelo. Se as minas chegam, eu acendo, porque abri meu terreno. Tô vendo que a noite vai ficar pequeno. Observo é os parceiros da entrada pra cachaça. Pra fumaça, não é de graça, 11 pila, só compra na taxa. Ali na praça, e na margaça, com uma taça na mão. As minas na condição, manda vir que a gente vai tomar tubão. Tubão é a mistura, se eu vejo a viatura, já dispenso flagrante. E nessa vida dura, eu quero ver que te atura, se tu tá chapando. É muito bom. Hoje nem vou dar fim. Onde é que tem o suco gummy? É suco com veneno. Suco com veneno. Suco com veneno. Maluco, é nóis mesmo. É muito bom. Hoje nem vou dar fim. Onde é que tem suco com veneno? Vai vendo quem tá querendo aqui, tá tendo aqui. Tem um moleque chapai no reto, bebendo na praça. Olha quem passa, olhando pra raça. Olha pro lado, disfarça, se não te passa. Ele só põe cerveja no reto. Olha que coisa, você veja, mas que figura ainda passa. Depois de alguns goles, não tem chance que condena. Veja a cena, fuma um beck do lustrado. Cada final de semana é assim que eu me estrago. Maraca na praça, fumaça os vermes. Tenta embaçar. Mas na fé nas gambé do Rachê. Que a nossa bandeira vai miar. Segunda, sexta, meus corre, não tenho. Filha da puta pra trampar no meu lugar. Aqui ninguém me escuta, apontando minha conduta. Me passa as murrugas pra minha mente amenizar. Se pode pá, me ligar. Se constar alguma treta, alguma festa, tamo junto no talento. Atitude não ilude virtude. Essas doses tem uma culpa nesse meu baixo orçamento. Baixo orçamento, cê pode ir pra me ligar se for. É muito bom. Hoje nem vou dar fim. Onde é que tem o suco gummy? É suco com veneno. Suco com veneno. Suco com veneno. Maluco, é nóis mesmo. É muito bom.